Ilustres desconhecidos. Nos Ilustres Desconhecidos de hoje, vou-vos falar dos Kakskitkax Pistepirko. Rabbit fire right to know the man is real, the story is true. Down in the desert, listening to tunes, lullabies from around the moon. Some dance season, deep and down the gold, in the harvest at the pony and song. Provavelmente a banda de rock alternativo finlandesa mais conhecida fora da Finlândia, os Kakskitkax Pistepirko, finlandês para Joaninha de 22 pintas, são oriundos de Utajärvi, uma pequena aldeia junto ao Ártico. Os irmãos Pekka e Asko Kerenan formam a banda em 1980, juntamente com o amigo S.P. Haverinen, após o fim da banda punk onde tocavam, e resolvem fazer carreira da música. Em 1982, ganhou o concurso nacional de bandas rock, e em 1983 lançou o Maxi, logo seguido pelo primeiro álbum, ainda cantado em finlandês e com uma sonoridade minimalista influenciada pelos Velvet Underground. Insatisfeitos com os resultados, mudam-se em 1985 para a capital Helsínquia e juntam-se ao produtor Riku Matila para que este os ajude a fazer discos de verdadeiro rock and roll. colaboração com Riku Matila durou 6 anos e deu frutos. Um EP e 3 álbuns que deram popularidade aos Piste Pirco e desenvolveram as suas potencialidades. Tendo vagueado até então pelo rock clássico, country, blues e até folk, a banda dá de caras no início dos anos 90 com o hip-hop e toda uma revolução eletrónica, e resolve investir em equipamento que lhes permita abraçar as novas sonoridades. Em 1994, lançam Rumble City La La Land, um álbum bem mais experimental que os anteriores, mas que lhes dá visibilidade a nível europeu. Em 1996, lançam Zip Code, um álbum de remisturas, e em 98 é editado o seu 6º álbum, Eleven, que consolida as novas tecnologias no som dos Piste de Pirco e aumenta a sua visibilidade internacional. Porém, com a edição de Rally of Love em 2001, a sonoridade demasiado sintética faz os fãs questionarem-se se a banda não terá ido longe demais. Yeah. Em 2002, no final de uma extenuante digressão europeia de 50 datas, os Piste Pirco veem-se no limiar do fim da banda e resolvem parar por algum tempo. Cansados das eletrónicas, regressam em 2005 com Drops and Kicks, um álbum bem mais cru que o anterior e que remete para os anos mais rock'n'roll da banda. Desde então, os Piste Pirco têm vindo a lançar álbuns periodicamente, não tendo voltado a incorporar beats ou eletrónicas de forma tão proeminente como nos seus álbuns mais populares, continuando, porém, a surpreender pela variedade. O último lançamento da banda, do ano passado, é uma caixa de 5 CDs e um DVD que compila todos os singles e respectivos lados B mais um concerto ao vivo, onde se podem apreciar todas as facetas dos Caques Kit Caques Piste Pirco. Oh, my life has gone so deep. right to the bone. Oh, my days have been grisly. You know what I mean. Oh, my cars have been died. They've gone extinct. Of nightmares. All my girlfriends have been starting, but I left me so fast. All the TV shop has sucked me with gear that didn't last. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Kaxkitkax Pistepirco. Até à próxima!